nasceram aqui e aqui foram criadas. É Vamos verdade. aqui primeiro. Foi sim, foi criada quem ao boco do ar. Aqui no povo? Ai não, foi no Iteiro. Pois foi ela, foi eu. Eu fui ao fundo das escadarias. Das escadarias lá em cima, no Iteiro. Onde está aquela casa recuperada? Sim, do que é agora do Acácio. Aí nasceu aí? Nasci. Estive lá até aos 23 anos. Em que ano nasceu? Foi em 1960 e fiz 74. Fiz 74 em abril, foi em 63, não foi? 66 ou 63, já nem sei bem. Ou 33, eu já não sei bem. Também. Viveu lá até aos 23 anos? Depois casei. Depois vim para aqui para o povo morar, para ali, para baixo, para onde está a Encarnação. E lá fui pouca vez, lá para cima, para a Baloita. 4 anos. Na Baloita? Sim, ali em cima no Pavesso. Pois criou lá o filho. Tive lá a Donzília, na quinta lá em cima. Uma casa que está abandonada agora? É, tudo escangalhado ali acima do rio que será vista. Muito bem. Pois lá. E você? Eu também nasci aqui. E cá estou. Nasceu no povo? Aqui mesmo. No povo, pois aqui no povo e cá estou. Então, de quantos anos o senhor quiser. Contem-me lá um bocadinho desses tempos. Olha, muito, muito difíceis. Não aprendi a ler. Não me ensinaram. Andei 8 dias ali na escola daquela casa do senhor Benjamin, que era aí a escola, a professora. E embaixo era um jardinzito. O meu pai tinha muitos filhos, não é? Eram 11. E só aprenderam, parece que foram 3 a ler, mais nada. Os mais de trás, e eu também já saí de trás, mas a mim não me mandaram ensinar. Vou lá para a escola. O meu pai trabalhava lá acima nos Vasco Esteves, que era carpinteiro, e aquelas senhoras deram uma bola de farrapos, naquele tempo, e trouxe-me essa bola. E ele ia para a escola. Andei lá 8 dias. Ao fim dos 8 dias, tirou-me para quê? Para ir levar os cestos de comer lá acima a uma quinta à barroca. E nunca mais aprendi a ler. Uma vida muito dura. Toda a vida trabalhei no campo, fartei-me de trabalhar, cavar a terra, ceifar a erva, que o meu pai depois adoeceu, tinha uma úrsula. E andei ali para os Amarais e comprávamos lá o leite. Todos os dias para ele tomar. Mas e depois ele, coitadinho, já via que era tanto que eu andava lá a ganhar para ele, para me comprar o leite. Foi marcar uma vaca. Marcou-te uma vaca, levou lá para a barroca e eu lá tratava dela, eu ordenhava, tratava dela. Foi, olha, o xalá que nunca passa, o que já passáramos. E você? Eu fui na mesma, também. Mesmo que andei na escola, fiz a 3ª classe. Depois a avô, fiz o exame à avó. E depois, olha, comecei logo a trabalhar também. A escola era onde é agora a junta de freguesia? A minha era também ali, ainda. A minha foi ali, na casa do Sr. Benjamin. Pois é. Mas depois ainda fui um ano ou dois para a escola lá além. Para a escola nova, já. E depois acabei a escola, a quarta já não a fiz. Fui ajudar, cartar cavacas. Também gostei muito. E olha, e cavar para o meio dos homens também. Também. Todos os dias andava a trabalhar fora. Mas era assachar, era cavar, era fazer tudo, empalhar o milho e espalhar o estrangeiro, tudo. Nesse tempo não havia distinção entre não. Homens e mulheres? Nada. Nada. Para se ganhar mais um bocadito, para a gente dar aos pais, a gente, o que ganhava, e deixei para os meus pais até me casar. Até aos 23 anos, deixei para os meus pais. Agora, as meninas já levam no enxoval, não é? Mas eu, naquele tempo, tive que ir depois a comprar para me casar. Meia dúzia de lanções, para depois dormir neles. Agora, as minhas filhas já foram com as malas cheias, feitas. E eu tive que os comprar as crises no Mineiros, naquela altura. Não me envergonho de dizer que não tinha nenhum lençol. Tive que comprar meia dúzia deles. Foi um enxoval e uma renda que eu fazia à luz com dinheiro. e as rendas para as negras que a gente usava, não é? E para as meninas de cabeceira e aquilo tudo. Era à noite. Pois olha, depois casei, continuei a trabalhar. Aí pá, íamos para o lagar, eu andava, comecei aos 17 anos a cartar azeite daqui para Carvalho, para aquela zona toda, Penalva d'Alva, Feira, São Sebastião, para Sazes, lá para os infernos. E para a Gramassa? Então depois para a Gramassa nem se conta. Andámos lá muita vez. Para a Gramassa e para a Aldeia da Zera, então não se conta. E como é que levavam o azeite? À cabeça? Era nas latas, na 35 lata. Litros. E mais as borras de sina, um ano. Havia muita neve aqui em cima, no alto. Coitadinha de mim, eu não tinha calçado. Tive descalço, então ali, mesmo ali ao espalho. Bem, por assim não fomos bem. E mais a minha cunhada, a Cacilda, as outras seguiram, porque tinham um calçado bom, não é? A gente não tinha, teve que ir descalço no meio daquela neve. E com a lata à cabeça, ainda às borras. Depois cheguei eu, mas se não fosse eu, esse dia, nós dávamos cabo uma perna, caíamos, não aguentávamos, pronto. E eu disse assim, na Carvalha estava lá uma senhora que morava mesmo ao cima. E disse assim para a Augusta, pois olha que nós agora, eu já não vou, já não passo daqui para fora. Vocês querem dizer ainda, mas eu não vou. Pois o que é lá, até não quero saber, já não quero saber. A gente morria, podia cair, matava-se. E depois então elas lá, pois éramos todas àquela senhora, ela coitadinha, fomos buscar, demos o comezinho, quentinho, uma sopinha numa malguinha, e sem mais que foi, o chouriça e carne, e viemos embora para casa e fizemos lá ficar o azeite. Chegámos ao lagar, senhor doutor, ou estas ou aquelas, até vocês, está bem, está, senhor doutor, então para a gente dar cabo de uma perna, que naquele tempo não havia lastra, que era um caminhito pia abaixo, o das cabras. E não fomos, outro dia que lá fomos. Ouviu? E eu já fui três vezes a Sazes. Uma vez era tanta trevoada e tanta neve, chegámos lá a Sazes descalças. A neve, enterrávamos os pés até para cima de calcanhar. Depois lá compraram-nos umas alpercatas. Eram umas alpercatas de pano. Depois a gente chegou aqui, o senhor doutor, e pedimos o dinheiro para pagar as alpercatas para vamos para a Carvalho, ali para aquele senhor dali, que era ao pé do ator Vasco, lá ao pé da Quinta. E até aí, quando íamos para a Gramassa, até nós apoiávamos até no goelinho, para lavarmos os aventais e os lanços à cabeça, que andávamos com os lanços assim em cima da cabeça, e os aventais, e já íamos todas asseadas. A gente lavava a blusa ao domingo para vestir, ou a sábado para vestir ao domingo. Apoiávamos que era para... Sempre, ia com 17 anos e 15, daqui lá, e no lagar, trabalhava lá com a Augusta, como os homens. Era. Tinha dias que lá andava, pegávamos ali nas sacas, era. Com 120 quilos e 200 quilos. E depois deitávamos o azeite na popio, e depois vinhamos para tirar o azeite. Trabalhava lá dentro como se fosse um homem. Era, duro. Mas para além desses tempos duros, eram tempos felizes, vocês era uma alegria. Olha. No dia de dinheiro, andávamos sempre a cantar. Passávamos a vida a cantar os paminhos, a cantar o azeite, e dançávamos, e fazíamos uma loucura. Andávamos às cavacas aqui a São Antônio com Asmiro e a Elvira, éramos uns sete mulheres, ali no Cabeço, depois íamos às cavacas, depois começávamos a uma na mula, sabe assim, em carreira as raparigas, e depois nós todas puderam comigo. A Santa Florinda não pôde comigo, quando ele pôs as porque eu era forte, ela cai para o lado também, olha, parti um braço, o tobelo. E ela partilha a cabeça com a tamanca, que trazíamos uma tamanca, não era sapatos. E depois, olha, o meu pai, o meu cunhado Abel namorava a minha irmã Cândida. Depois tive que ir para o São Gião. Se chegarmos ao São Gião, o meu pai não quis ir comigo. Não, a brincadeira, agora vais tu. Vai assim, meu cunhado Abel. Ó, senhora Maria, vou eu com a Fernanda. Fomos lá, nunca me esqueço. Chegarmos lá, andava lá a posição das velas na rua. Eram 10 horas da noite, chegámos aqui é quase uma hora. Ele depois lá foi à posição, tivemos à espera dele, lá me curou, não, lá me ligou o braço, Vemos lá os ticões, eu de um lado da mesa, ele do outro lado, e este cá mudar. Mas depois passou em 3 semanas, passou. Era assim esta vida dura. Era, e depois que a gente foi sempre... Mas era alegria. Cantávamos, dançávamos. Nós depois dávamos as latas e comíamos, levávamos um bocadinho de pão, molhávamos nas latas do azeite, assim virámos a tampa e toca de... Mas era só o fim de medirmos o azeite, dávamos o azeite quando vínhamos de lá para cá. Comprávamos o trigo em aldeia das 10 na padaria, virávamos, punhamos as latas de quina, que era para apanhar azeite, estávamos no patão, para além na Lombardia, molhávamos lá, estávamos lá em 4 horas, meia hora, a comer aquele triguinho quente, mas era o senhor doutor José que o pagava. Como éramos muitas vezes, tirávamos uma peinha das latas, escorrer a lata, quando nós vínhamos para cá, muitas vezes fizéramos. Agora assim, daqui para, quando a gente ia daqui para lá, não, nunca tirávamos o azeite. E outra coisa que me interessa saber, aqui no povo, havia romaria, havia aqui festa? Por Carnaval e por São João, era. No inteiro, no povo, era o desafio. Era. Olha, já que eles eram na minha. Eu ainda me lembro, nos Santos, nós fazíamos um baile lá em cima e eles faziam um baile aqui embaixo. Era por São João e por Carnaval. Era. As do inteiro, dali para cima, da estrada para cima, era do inteiro, não é? Não vinham cá para baixo dançar. E as daqui não passavam do inteiro para cima. Uma vez os meus primos bailões, aqui em cima, aqui ao atravessar, eles queriam, iam daqui do povo para cima. Eles atravessaram só ali aquele portão que a senhora mantém no baile. E nos deixavam para cima e ia lá vendo uma bolha. O teu pai? Era, o pai era, era todo. Do Augusto. Convidáramos todas as raparigas. Eram todas. Fizemos uma contradança. Começámos à fronteira, todas a cantar. Chegamos em cima ao muro, o pai dela, não nos deixou passar, eu dali fizemos lá uma contradança, era uma de Sebastião, um bailão, que nos ensaiava, éramos 18 pares, só do inteiro. Fomos para a aldeia vestidas de varina e andámos a pedir estas saias compridas, as velhas, e as blusas antigas, os fios destas senhoras que aqui havia, as mulheres antigas tinham aqueles cordões, íamos com eles, fomos para a aldeia das 10 fazer uma coisa. E para a vida também. Estávamos lá a música do senhor. Como é que ele se chamava? Lá em cima da Dilinda, da Correia. Lá dos Correias tinham lá uma música e depois fomos para aí para dentro. Depois a música a tocar, lá, aqui fora estávamos lá a dançar e cantarmos e andámos lá a passear. Quando vínhamos ali à Ponte das Barrocas, estava lá em cima ao muro, aquela ponte velha, onde está o Correto agora, ou não sei o que é que lá está, em aldeia. Só víamos esses adeus a dizer-nos lá de cima, adeus e a falar. Assim, nós vínhamos para baixo, íamos cima da caminhonete do meu primo Cássio, porque o meu primo Cássio andava para o. Para o senhor Manel Diniz, ali da Bu, e trazia uma caminhonete todos os dias aqui para casa, que era aquele que levava a madeira para Lisboa. E depois ele é que nos levou. Ele era o meu primo Cássio. Aquilo, e meus primos eram bailão, coitadito, e meu primo Toino, e o João Bailão, era tanta gente, éramos 18 pares de rapazes e raparigas, havia tanta mocidade. Era uma alegria, cantávamos, não tínhamos dinheiro. Mas comemos os quadros depois hoje, mas andávamos ao lado. Agora tem tanto dinheiro, já estamos sua idade. Não saber cantar, não saber numa dança. A gente anda, quando era no tempo da expressão dos rapazes, eles chegavam ali ao cima das azeiras, deitavam os foguetes, os que ficavam livres, né, todos contentes. E depois andávamos no lado lá do rio, às vezes a sachar, e eles iam lá. Uma vez foram para o Mudo das Fontainhas, andávamos naquele barreiro que eu cultivei, que era do ator José, que agora está de relva, e o de Manuel André. Olha, deitavam-nos foguetes lá para além, e depois vinhamos cedo. A gente sabia tomar as 2 horas da sexta, só tomávamos 1 hora, e se pegávamos mais cedo, depois vinhamos fazer um baile com eles. Era assim. E por São João também era a mesma coisa, e por São Pedro. E por Carnaval, a gente dava sempre 1 hora E depois vinhamos, à noite vinhamos fazer as lainas para as loiras. Até às vezes tirávamos as bolhas da loira e limpávamos e dançávamos povo, lá à noite. Aqui no povo havia muita casa que dançaram cá. Aqui da Ninha, ali da Prima Olinda, da Tia Rosaira, aqui da Santo Gonçalves na loira, a senhora Ingino em cima naquelas garagens, ali do Gabirum. Essa aí, uma vez andámos lá desocupada toda no meu tempo. Estávamos lá havia desocupada. Aqui na Zona Carolina, numa palheira que ela tinha, que era a Queijeira, também dançaram muito. Estas lojas aqui, nestas casas, eram todas cheias de gado? Pois, era gado e lanha. E lanha. Até os porcos, criavam os porcos naquela casa. E havia gazita, não é? E havia. Com o vinho. Ela estava sempre limpa, não é? Mas as lojitas pequenitas eram os porquitos. Porco criava. E a casa de banhos, não? Estava só o que era uma. E os fetos, era às vezes, olha, estava aqui cargalhotas. Na tomada, pulávamos lá para cima da. Aquilo era uma festa, estávamos lá com fetos e pulávamos para lá. Andávamos. Era aqui uma coisa de brincadeira. Já não era. É assim. Era uma coisa dura. Era. Mas era alegre. Já tenho dito muita vez. Esta mocidade agora mesmo a bailarem, não têm jeito nenhum a dançarem, não cantam. São umas monas, não sei como é isto, são uns monos. Não sei, mas é tanto rapaz como a rapariga. É igual. E têm tudo, e no outro tempo não tínhamos nada. Era, isso é verdade. Mas têm tudo. Os nossos pais faziam. A gente... Eu já tinha 20 anos, nem um calçado tinha para os meus pés. Descalça, olha, assim tenho as minhas unhas todas tortas, de tanta topada de ar descalço. É verdade. Olha, já que nós tínhamos... Nem sabia que era Coimbra. Olha. Uma vez uma senhora é que me levou daqui para me ensinar lá Coimbra, é que lá fui. O meu pai estava lá, a minha irmã a servir, e vieram aqui, tinha aqui uma varanda grande, uma sala. E ela depois adoeceu das mãos, não podia trabalhar, e eu fui para lá ajudá-la. Olha, eu não me tirava da janela para ver o comboio. A minha irmã ralhava, cada vez que passava eu tinha que ir ver, parece que não acabava de ver como. E mais já tinha 20 anos, agora tem tudo. Então eu fui lá, e quando fui a Lisboa, fui lá ao meu sobrinho, o filho do meu Diamantino, que era aleijadinho, depois meu pai teve 4 anos aqui. E depois eu fui lá levar com, ele tinha 22 meses e eu tinha 18 anos, ainda nem tinha feito. Foi a primeira vez. E foi a coisa que lá adorava em Lisboa era ver os aviões, que da casa do meu irmão era como estava na casa do meu pai, ali em cima na casa que é agora a tua casa. Sim, e o avião, o coisa era além do ruído. Os aviões até, era, para mim adorava. Eu punha-me na janela da cozinha, passava a minha vida na janela da cozinha. Vinham de lá os aviões, parecia que vinham direitos. Era, até ainda hoje, quando lá vou. Para mim, eu adoro os aviões, mais nada, mas não, a cidade não presta para nada. Agora os aviões, isso adoro. Até mesmo aqui quando ouço um avião, eu tenho que virar a porta para ver. Não sei porquê. Era assim. Era assim uma vida. A gente casava, depois casei-me, trabalhei sempre muito. Com gado, com porcos, a aturar os filhos, começaram logo a nascer os filhos e depois tinha que ainda ir ajudar. Ainda ia dar assim uns meus dias para às vezes arranjar alguma coisita para mim, para o dinheiro do marido não pegar, não é? Era para as despesas da casa, para comprar o azeite, para comprar tudo. Pão é que não, porque o pão eu amassava e cozia. A gente criava uma matinha de filhos. Sim. O meu pai, 12 filhinhos, para criar, para dar de comer, para trabalhar, trabalhou muito. E depois não tinha trabalho. Fez os outros manchar a terra, agora lá ficou tudo. Ali depois, e depois matava lá ovelhas e comíamos. Que depois nós de dia íamos para lá. Andámos lá e às vezes dormíamos lá. E à noite é que vínhamos para aqui. Com os filhos todos. Não havia trabalho naquele tempo, não é? Até aos 18 anos, onde eu fui criada. E que andei lá, ia daqui da escola, lá comer. Lá em cima chamavam-no Cornísio. Lá em cima, que é agora do meu primo, do Dr. Jorge, que comprou ele aqui aos senhores aos Amarais. Mas lá, aquele é dos Amarais. Fui lá criada, meus pais cultivavam lá, quando lá caiu depois um dia a peste. Depois aí, na altura, meu pai é que depois entregou aquilo. Fui lá criada. A minha irmã namorou lá o homem, ia lá à noite namorá-la. E depois vinha de lá à noite, lá tão longe. Eu ia daqui da escola, lá comer. naquele intervalo da escola de meio-dia. Caiu lá a peste, o que é que quer dizer com isso? Caiu lá a peste, tínhamos lá o gado, meu pai tinha lá o... estava lá a palheira e nós dormíamos, tínhamos lá as camitas, tínhamos lá a arca com as coisas do meu pai com o tripo e aquilo tudo. E depois fazia uma divisão, tinha as ovelhas ao lado. Depois caiu a peste na palheira, ardeu tudo. Andávamos lá, chegámos lá, deitámos as ovelhas para a rua, quando andávamos todos, muita gente a apagar o fogo, caiu lá outra vez. Caiu na parte de lá das leiras, estava lá uma pereira, desapareceu a pereira toda. Desapareceu tudo. Fernanda, foi quando o senhor Amaral eu não gosto de repetir essas coisas. E disse coisas que não havia a dizer e ele ficou ali suspenso, que esteve ali suspenso. Não, ele tinha dito aquilo aqui nas vésperas, que estava a trabalhar muito. Mas também lá disse mesmo. E depois ele lá repetiu a palavra e depois tornou lá a ficou dizer. Ali suspenso. Eu nem gosto de dizer os palavrões que ele dizia. Ah, também não os digo. Mas não há uma história qualquer. O Serafim contou-me. Uma vez, um dia de muita trovoada, e o doutor Amaral costumava praguejar. Isso mesmo. Se é para mim que me caia aqui um raio, e houve uma vez caiu mesmo um raio. Foi nessa altura. E ele assustou-se. Foi nessa altura. Caiu lá de noite, lá, que depois o Afonso das Covas, que moravam em frente, né, assim, ao barroco, e viram o lume, viram o fumo, e depois vieram chamar o meu pai que andava lá a fumo, mas nunca pensando que era... da trevoada, pois é que nós viramos que era da trevoada. Quando nós chegámos, a porta estava em brasa, caída para dentro. E nós chegámos lá e ainda lá viramos tudo dentro, mas não podiam lá ninguém entrar. Porque o lume ia daqui para além, de lá para cá, daqui para lá, de lá para cá. Não andava assim a arder assim aquilo tudo, pois é que ardeu tudo. A gente só abriu as ovelhas fugiram logo, pois ele também lá foi, lá o senhor Amaral. Depois ele lá tornou a repetir, tornou lá a cair, veio tudo, ficou tudo, olha, umas caíram para o chão até, assustadas, e outras vieram-se embora, viemos todos embora, e o guarda depois, minha irmã, e meu cunhado, fomos lá pôr a tapula, cá embaixo, ao pé do rio. O gado morreu todo? Não, o gado não morreu. Porque o gado, a casa onde caiu a peça, caiu, tinha uma visão de uma parede assim larga, de meio metro. E as ovelhas não morreram, porque a gente não achou que as ovelhas estavam lá, nem a porta andava a arder, nem nada. Só foi na parte da casa. Ainda lá sabe, ainda lá deve estar a palheira ardida. Está lá. Foi mais como puderam. E depois nessa altura o meu pai tinha lá a visita, porque era lá que nós só vinhamos para a. Eu vinha à catequese, e só não perdia, a missa também não perdia. Esse dia veio para dormir, porque a missa era cedo, e depois viemos para dormir, que era para ele irmos à missa, e depois íamos para lá. Eu ia deitar as ovelhas para a rua, e eles iam deitar as águas, as poças, todas as águas, aquilo era muito grande. Só um prado levava lá 7 homens. Era acabado sempre nos dias dos meus anos e no dia do meu pai, que faz os anos, dia 25 de abril, o meu pai também se fazia. No dia que o meu pai fez 40 anos, foi o dia que eu nasci. Até eu lembro dela nascer, andava lá o pai dela, o meu pai trazia lá 12 homens, a cavar, 12 homens. E nós vivíamos lá na casa, só vinhamos às vezes ao domingo. E a mãe dela foi lá levar-o comer, andava de bebê. Quando chegou aqui a casa, teve o bebê. Foram chamar o senhor Mário, e ele, depois os outros homens ficaram, e ele veio então ver a mulher. Já foi do dia 25 de abril. E o meu avô cavava, ia com os bois para vocês, não? Ah, também. Ah, ia para o sal velho, que ele ia para lá, mas naquela altura não havia estradas, não é? Eram os caminhitos. A gente tinha que carregar, era grade, era o horário, a charrua, pois, era o pasto, era o comer, tínhamos que acartar tudo. Só da estrada, lá para cima, depois levámos os boizitos à mão, passaram uns caminhitos, nem sei como eles lá passavam. Passavam por um boi por um. Um por um, era. Estou lá muita vida. Eu dei-me tudo ao pé dela, a deitar o estrumo ao rio. Ele a labrar e a gente a deitar o estrumo ao rio. Uma vez, andava ele, a minha sogra cultivava o Ribeiro Blal, para cá, que era um Ribeiro Blal ao pé da São de Jaime. E ele andava lá a labrar. E depois, Então, andava lá o meu Manel, ainda estávamos solteiros. Ia por acaso andei lá para a minha sogra, nessa altura. Depois andava lá o teu avô a labrar. Ele, o meu Manel, começou a brincava, sabes, com os bois. Oh meu Deus, o teu avô punha-se assim. Oh Manel, olha, tu não te ponhas a brincar, que depois eles sabes que podem variar. E ele disse assim, ah não, eles já andam a trabalhar, eles andam seguros, como eles andavam à rua, atrás à sua rua. Vai assim, sabe, oh meu Deus, um vai, ameaçou para levantar. Nunca mais ameaçou os bois. Às vezes andávamos lá até na Vargem, que era dentro de Sebastião. Olha que ele andava já o bois, nunca mais quis andar na frente dos bois. Pensava que alguma coisa. Mas queria comerzinho boa, sempre para os bois, não são menos. Queria comer boa para os bois, e bem tratados, e bem tratados. Até o pai era sempre branca, não queria tudo, lá para era, não. Mesmo erva era da boa, não era assim, qualquer erva. Era a tenra. Mas não deitava os bois. Tratava sempre muito bem deles. Mas era três molhos de erva quando ele andava, quando ele andava no barreiro. Era sempre três molhos de erva. Era uma para as 10 horas, outra para o meio-dia e depois para a merenda. Que eles tinham a comer. Mas era bom homem. Era. Muito bom. Muito respeitador. Sim, senhor. O senhor Alvão já não era assim, que era mais lavageiro da boca. Agora o Tim Manuel Braga, não. Isso não. Não dizia assim. Nada, por isso. Só dizia anedotas para às vezes, para a gente. Então, e outra coisa que me interessa saber, que faz parte aqui da história desta terra. Essas histórias de bruxas e lobisomens. Ai, isso vocês... Eu não. Nunca sabia dessa coisa, graças a Deus, até hoje. Nunca vi essas coisas, nem lobisomens. O meu pai contava que havia nessa altura, que passavam aqui na rua e que os picavam com lá punham num pau e aquilo algum prego. Era mal. Picavam-nas. Era assim. Mas essas coisas eu nunca vi. Uma vez a minha mãe. Graças a Deus nunca vi. Nem bruxas, nem nada. Das bruxas. não ligo a essas bruxas, nem nada. Mas faz parte aqui do imaginário de algum com essas... Está bem, Havia, acho que havia. Histórias. Havia. Ali a irmã da Fernanda, na altura teve a menina, a filha, que foi só aquela que ela teve. Iam a tirar à cama. Lá iam tirá-la e punham-la debaixo da cama. E ela, coitadinha, lá toda aflita, não é? Para levarem na menina. Ainda lhe conto outra. O meu pai, voltou à Sociedade das Bruxas, andava nos Vascos de Teves. E aquelas senhoras eram muito religiosas. Queriam muito em Deus, pronto. E, claro, eles dormiam lá todos numa sala. Mas um dia, meus irmãos, o meu Zé e o meu Luciano, que eram os carpinteiros, e aqui o meu Artúrio, que andava com o meu pai, eles depois estavam a dormir. O meu irmão José era muito atacado a isso. Já estavam a agarrar nele, para deitar de uma janela para baixo. E o meu pai botou-se a gritar. Veio aquelas senhoras, o que é a senha Fontes? Trouxeram o nosso senhor cá para cima, para o pé deles, nunca mais lá sentiram mais nada. Sabe? É isso. Assim, havia coisitas. Que ele era. O meu pai contava, a minha mãe, eles moravam naquela casa, bem pronto, onde eu estava. E os meus pais. E a minha Sebastião, mas a minha tia Rita morava onde está o Tony Pais, agora, que era a casa velhita, não é? E eles foram, elas levantaram-se cedo para a lua e foram ao mato para aquele lá. Elas iam uma de um lado e outra do outro, assim, no lado da rua. Chegam ali ao fundo da ponte, viram muitas luzes a dançarem. Elas nos falaram uma para a outra, só olharam uma para a outra e botaram-se a correr para trás, voltaram para trás. A minha tia Rita nem se foi aninhar ao pé do homem. Veio atrás da minha mãe para cá, que a casa da minha mãe era mais acima, veio atrás da casa da minha mãe e veio para lá, enfiou-se na cama ao pé do meu pai e da minha mãe. Assustadas, meu pai, o que é isto? Elas rasgavam todas, as duas. Não se lembra do senhor Padre Farinhas, que cá esteve? Nada se lembra essa de Padre Farinhas. Calhar um pouco. mas era da aldeia, vinha cá de ver a missa. Vinha a pé, passava naquela ponte, atravessava o rio, estava lá uma ponte ali na regada, na regada. A senhora Mabília andava lá o filho a aprender para padre, o Carlos, era o Carlos. E depois ela ia lá, à aldeia. Esse dia foi para a aldeia. Quando vinha para cá, no alto da geladinha, apareceu aquelas luzes e levaram-na então ao cimo ali do Ovelale, um caminho cá para depois para o Ovelale, trouxeram-na para aí e só deu conta de estar. E ela, coitadinha, para onde é que havia de ir? Só sentia pedras, pedras, pedras a cair. Depois foi ter ao Ovelale e lá dormiu, sabe? Ainda outra que lhe conto, o meu irmão José, esta, que era bruxa aqui, que era, chamava-na, que a mim nunca me fez mal nenhum, chamava-se Minha Prazer, que eram lá dessas coisas. E ele namorou-a. Namorou-a, e ele andava na Covilhã, e ela já tinha semeado as batatas em cima, na ferraria, para ele se fazer no casamento. E quem lá ia levar as cartitas era eu e até ela. O meu irmão mandava e eu ia lá. Quer dizer, eu não sei o que é que ali houve, se já no casamento. Claro, um mês aí depois que me se deixaram, namorou outra rapariga que era ali dos Morjões, que ia lá levar o comer à Covilhã, ou ao pai, que iam lá, naquela altura iam a pé, não era? Com os carregos, passavam, iam lá acima ao Alvoco da Serra, havia lá um caminho então, para ir aí depois iam para Unhões. Muita gente ia lá levar os comer aos maridos. E ali depois que me deixou, e ali para o... chamam lá ali, como é que a barroca da... Ai, como é que lá chamam a barroca da... Ai, da senhora Prazer do Tanho da Cruz. Bem, ali é o alto. E ele descia para baixo e ia na moral. Muita vez chegava ao alto. Eram tantas as pedras, tantas as pedras. E um dia arrastaram-no para o alcaduto, para a estrada. E ele só se lá encontrou a meterem-no para dentro do alcaduto. Contou ele. A meterem-no, e ele a fugir para trás. Ou outro dia foi ver se lá havia pedras, não havia lá nada. Então, e outra coisa, só para acabar, em frente ao... não sei se é do vosso tempo, se não é antes. Em frente ao António Paes, está lá aquela placa do sobrinho. Isso já não é da minha lembrança. Ainda é anterior. É, já, meu pai é que contava que mataram o afilhado matou o padrinho. E é lá tiveram um... zangas, ou não sei, não é? Esperou ali e ali matou. E era padrinho. O que o matou, o padrinho dele é que o matou o afilhado. O afilhado é que matou o padrinho. A gente vinha lá, como agora vinha, não é? Isso já nada nos lembra. Está claro, não, aquela placa a dizer os lados. Mas aquela placa foi lá colocada quando? Naquela altura? Foi na altura que o mataram. Quando o mataram. Quando o mataram. Tanto foi. Que quando caiu aquele muro, meu pai dizia, tornaram a pôr lá a placa. A placa. E depois meu pai contava. Como puseram na outra vez. Foi ele que matou o afilhado do padrinho. Já dizia o meu pai, não é? E depois é como o meu também.